momento ainda dá pra ligar. Amor, só me fala onde você está. Não me deixe jogado no bar. Fico bem se estiver com você. Me ajude a parar de beber. Só me fala onde você está. Se ainda mora no mesmo lugar. Se tá bem, tá bebendo e sofrendo. Bateria acabou, tô quase enlouquecendo. Romeu, a voz que apaixona. Os polêmicos da Querer. Lembra aqueles eu te amo que você me disse? Eu joguei no lixo, mas embrulhei num jornal pra quem pegar não se machucar. E aqui em casa, onde tem seu cheiro, eu mandei deletizar. E porque, se eu lembro. Aí eu desisto, não vou perder meu tempo. Pra povo apaixonado não existe tratamento. Aí eu desisto, não vou te esquecer. Posso queimar minha língua, mas eu fico com você. Aí eu desisto, não vou perder meu tempo. Pra povo apaixonado não existe tratamento. Posso queimar minha língua, mas eu fico com você. Aí eu desisto, não vou perder meu tempo. Pra povo apaixonado não existe tratamento. Aí eu desisto, não vou te esquecer. Posso queimar minha língua, mas eu fico com você. Essa é a equipe mais top das tops do Pará. Estou falando da equipe Os Polêmicos da Kenner. Fala, seria covardia ir embora sem dizer por quê. Existem tantas páginas nessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar o ar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanto ainda pra viver, tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Equipe Os Polêmicos da Kenner. Fica comigo, meu mel. Me tiro adeus das mãos. Não me entregue a solidão. Preciso de você.